Ficheiro 7. Ficámos agachados nos amieiros, até as mulheres, agora a rirem e a conversarem normalmente, recuperarem as suas roupas e partirem em grupo, colina abaixo, para tomar café em casa do vigário. Meu Deus! Estiquei-me, tentando desfazer a rigidez das minhas pernas e costas. Que cena, hã? Maravilhosa! Exclamou Franco, entusiasmado. Eu não teria perdido isto por nada no mundo. Deslizou como uma cobra para fora dos arbustos, deixando-me sozinha para me desenvencilhar do mato, enquanto ele andava de um lado para o outro no interior do círculo, o nariz voltado para o solo como um cão de caça. O que procuras? Eu perguntei. Entrei no círculo com alguma hesitação, mas o dia já nascera completamente e as pedras, embora ainda impressionantes, haviam perdido muito do ar ameaçador da penumbra do alvorecer. Marcas, respondeu, arrastando-se de gatas, os olhos atentos à relva curta. Como sabiam onde começar e onde parar? Boa pergunta, não vejo nada. Todavia, lançando um olhar ao solo, o que realmente vi foi uma planta interessante que crescia na base de uma das pedras verticais. Miosótis? Não, provavelmente não. Estas eram flores azul escuras, com centros cor de laranja. Intrigada, comecei a caminhar em direção a ela. Frank, com a audição mais aguçada do que a minha, ficou de pé num salto e agarrou-me no braço, puxando-me apressadamente para fora do círculo, um segundo antes de uma das dançarinas da manhã surgir do outro lado. Era a senhora Grant, a mulherzinha gorducha que adequadamente administrava a pastelaria de High Street. Olhou em volta de olhos semicerrados, depois remexeu no bolso à procura dos óculos. Pendurando-os no nariz, deu uma volta pelo circo, lançando-se finalmente sobre a travessa de cabelo que havia perdido e pela qual voltara. Tendo-a recolocado no lugar, nas suas madeixas espessas e brilhantes, não parecia com nenhuma pressa de regressar ao trabalho. Ao invés, sentou-se numa rocha, recostou-se numa das pedras gigantes em clima de camaradagem e acendeu um cigarro. Frank soltou um suspiro abafado de exasperação a meu lado. Bem, disse resignado, é melhor irmos. Ela pode ficar ali sentada o resto da manhã, pelo que parece. E não vi nenhuma marca óbvia, de qualquer modo. Talvez possamos voltar mais tarde, sugeri, ainda curiosa, com a trepadeira de flores azuis. Sim, está bem. Mas ele, obviamente, havia perdido o interesse no círculo em si, estando agora absorto nos pormenores da cerimónia. Interrogou-me implacavelmente no caminho de volta, instando-me a lembrar o mais detalhadamente possível das palavras exatas dos brados e o compasso da dança. Escandinavo, disse finalmente com satisfação. As raízes das palavras são do escandinavo antigo, tenho quase a certeza. Mas a dança, sacudiu a cabeça ponderando. Não, a dança é muito mais antiga. Não que não existam danças vikings em círculo, disse erguendo as sobrancelhas com ar de censura, como se eu tivesse sugerido que não existissem. Mas aquela mudança de lugar com a fileira dupla, isso é, é como, bem, alguns dos desenhos nas cerâmicas dos povos do período campaniforme mostram um padrão parecido. Mas por outro lado, entrou num dos seus transes eruditos, murmurando para si mesmo de vez em quando. O transe foi quebrado somente quando tropeçou inesperadamente num obstáculo perto da base do monte. Lançou os braços no ar com um grito de surpresa quando tropeçou e rolou desajeitadamente pelos últimos metros do trilho, indo parar numa moita de cicuta. Disparei pela ladeira abaixo atrás dele. Mas encontrei-o já sentado entre os ramos trêmulos da planta, quando consegui chegar ao sopé da colina. Estás bem? Perguntei, embora pudesse ver que estava. Acho que sim. Passou a mão aturdido pela testa, alisando os cabelos escuros. No que é que tropecei? Nisto. Ergui uma lata de sardinhas deitada fora por algum visitante anterior. Uma das ameaças da civilização. Ah! Tirou-me da mão. Olhou para o interior da lata, depois atirou-a por cima do ombro. É pena estar vazia. Tenho fome depois desta excursão. Vamos ver o que a senhora Baird pôde arranjar para um pequeno almoço tardio. Vamos, disse eu, alisando-lhe as madeixas de cabelo. Em contrapartida, podemos almoçar cedo. Os nossos olhos encontraram-se. Ah! Repetiu num tom completamente diferente. Passou a mão devagar pelo meu braço e pelo lado do meu pescoço, o polegar tocando-me delicadamente no lóbulo da orelha. Podemos, sim. Se não estiveres com muita fome, acrescentei. A outra mão deslizou pelas minhas costas. Com ela espalmada, pressionou-me gentilmente contra ele, os dedos descendo cada vez mais. A sua boca abriu-se ligeiramente e ele respirou ao de leve junto à gola do meu vestido, o seu hálito morno fazendo-me cócegas nos seios. Deitou-me cuidadosamente na erva, as flores de cicuta parecendo plumas a flutuar em volta da sua cabeça. Inclinou-se e beijou-me devagar, e continuou a beijar-me enquanto me desabotoava o vestido, um botão de cada vez, provocando, parando para enfiar a mão lá dentro e brincar com os meus mamilos enrijecidos. Finalmente tinha o vestido aberto, do pescoço à cintura. Ah, disse mais uma vez, noutro tom diferente, como veludo branco. A sua voz era rouca e o seu cabelo caíra para a frente outra vez, mas ele não fez nenhuma menção de os puxar para trás. Soltou o fecho do meu sutiã com um eficiente toque do polegar e inclinou-se para prestar uma hábil homenagem aos meus seios. Depois recuou e, segurando-os com as duas mãos, juntou as palmas lentamente até se encontrarem entre as duas protuberâncias e, sem parar, afastou-as novamente, traçando a linha das minhas costelas até às costas. Para cima, outra vez, para baixo e em redor, até eu gemer e me voltar para ele. Mergulhou os lábios nos meus e apertou-me contra o seu corpo, até os nossos quadris se encaixarem perfeitamente. Inclinou a cabeça para mim, mordiscando-me o lóbulo da orelha. A mão que acariciava as minhas costas desceu cada vez mais, parando repentinamente surpreendida. Tateou de novo. Depois Frank ergueu a cabeça e olhou para mim sorrindo. — Que é isto? — perguntou, imitando um polícia da aldeia. Ou melhor, o que não é isto? Decidi estar preparada, respondi afetadamente. As enfermeiras aprendem a antecipar as contingências. Realmente, Claire, mergulhou, deslizando a mão por baixo da minha saia e subindo pela coxa até ao calor macio e desprotegido entre as minhas pernas. És a pessoa mais terrivelmente prática que já conheci. Frank surgiu por trás de mim quando estava sentada na sala de visitas, naquela noite, com um grande livro aberto no colo. — O que estás a fazer? — perguntou. As mãos descansaram delicadamente sobre os meus ombros. — À procura daquela planta — respondi, colocando o dedo entre as páginas para marcar o lugar. — A que vi no círculo de pedras. — Olha — abriu o livro — poderia estar nas Campanulácea ou nas Gentianácea. Nas Polemoniácea, nas Boraginácea. Estas são as mais prováveis, acho. Se calhar uma miosótis, mas poderia até ser uma variante desta, a Anemone patens. Apontei para a ilustração colorida de uma pulsátila. Não acho que seja uma genciana de qualquer espécie. As pétalas não eram bem redondas, mas... Bem, porque não voltas lá e recolhes uma amostra, sugeriu. O Sr. Crook podia emprestar-te o seu calhambeque, talvez. Ou, não, tive uma ideia melhor. Pede o carro da Sra. Baird emprestado. É mais seguro. É uma caminhada curta, da estrada ao sopé da colina. E depois mais ou menos 1000 metros de subida até ao cimo, disse. Por que estás tão interessado nesta planta? Girei o corpo para olhar para ele. O abajur da sala delineava a sua cabeça com uma fina linha dourada, com uma gravura medieval de um santo. Não é na planta que estou interessado, mas se fores até lá, gostaria que desses uma olhadela ao lado de fora do círculo. Tudo bem, respondi prestativa. Para quê? Vestígios de fogo, disse ele. Em tudo que pude ler sobre Beltane, o fogo é sempre mencionado nos rituais. Mas as mulheres que vimos hoje de manhã não usaram nenhum. Pergunto-me se não terão acendido o fogo de Beltane na noite anterior, tendo depois voltado de manhã para a dança, embora historicamente fossem os guardadores de gado a acender o lume. Não havia nenhum sinal de fogueira no interior do círculo, acrescentou. Mas viemos embora antes de eu pensar em verificar a parte de fora. Está bem, assenti novamente, bocejando. O facto de me levantar cedo 2 dias seguidos estava a cobrar o seu tributo. Fechei o livro e levantei-me. Desde que não tenha de me levantar antes das 9. Na verdade, eram quase 11 horas, quando cheguei ao círculo de pedras. Chuviscava e eu estava encharcada, não tendo pensado em levar uma capa. Fiz um exame superficial do lado de fora do círculo, mas se alguma vez houver uma fogueira ali, alguém se dera ao trabalho de remover todos os vestígios. A planta foi mais fácil de encontrar. Estava onde eu me lembrava de tê-la visto, junto à base da pedra vertical mais alta. Apanhei várias amostras da trepadeira e guardei-as provisoriamente no meu bolso, pretendendo lidar com elas adequadamente quando voltasse ao minúsculo carro da Sra. Bert, onde deixara as pesadas prensas de plantas. A pedra mais alta do círculo era fendida, com uma fissura vertical dividindo-a em duas partes maciças. Estranhamente, as duas partes haviam sido afastadas de algum modo. Embora fosse possível ver que as duas superfícies de frente uma para a outra se encaixavam, estavam separadas por uma brecha de quase 1 metro. Havia um zumbido profundo, vindo de algum lugar próximo. Imaginei que deveria haver uma colmeia alojada em algum nicho da rocha e coloquei a mão sobre a pedra, a fim de inclinar-me para dentro da fenda. A pedra gritou. Recuei o mais depressa que pude, tão depressa que tropecei na relva curta e caí sentada com toda a força. Fitei a pedra espantada, suando. Nunca ouviram um som semelhante de nenhum ser vivo. Não é possível descrevê-lo, apenas dizer que era o tipo de grito que se poderia esperar de uma pedra. Era horrível. As outras pedras começaram a gritar. Ouvi sons de batalha, gritos de homens moribundos e cavalos feridos. Sacudi a cabeça violentamente para aclarar as ideias, mas o barulho continuou. Levantei-me aos tropeções e cambaleei em direção à margem do círculo. Os sons estavam por todo lado à minha volta, fazendo os meus dentes doerem e a minha cabeça girar. A minha visão começou a toldar-se. Não sei agora se caminhei em direção à fenda na pedra principal ou se isso foi acidental, uma deslocação às cegas pelo nevoeiro de barulho. Certa vez, viajando à noite, adormeci no banco de pendura de um carro em movimento, embalada pelo barulho e pela deslocação, até à ilusão de uma serena ausência de peso. O motorista do carro entrou numa ponte a uma velocidade alta demais e perdeu o controle do carro. Acordei do meu sonho de estar a flutuar e deparei com o clarão de faróis e a sensação nauseante de estar a cair em alta velocidade. Essa transição brusca é o mais próximo a que posso chegar para descrever a sensação que experimentei, mas ainda deixa dolorosamente a desejar. Poderia dizer que o meu campo de visão se contraiu a um único ponto escuro, depois desapareceu completamente, sem deixar nenhuma escuridão, mas apenas um brilhante vazio. Poderia dizer que senti como se estivesse a girar ou a ser virada do avesso. Tudo isso é verdade, mas nenhuma dessas comparações transmite a sensação que tive de total perturbação, de estar a ser atirada com força contra alguma coisa que não estava lá. A verdade é que nada se movia, nada mudava, nada parecia acontecer, e ainda assim eu experimentava uma sensação de terror tão grande que perdi completamente a noção de quem era ou de onde me encontrava. Estava no âmago do caos, e nenhuma força física ou mental era útil contra isso. Não conseguiria dizer realmente se perdi a consciência, mas sem dúvida não tive noção de mim mesma durante algum tempo. Acordei, se essa for a palavra, quando tropecei numa pedra perto da base do monte. Praticamente resvalei pelos poucos metros restantes e acabei num espesso tufo de erva no sopé da colina. Sentia-me enjoada e tonta. Arrastei-me até um aglomerado de carvalhos novos e apoiei-me contra um deles para me equilibrar. Havia uma gritaria confusa perto dali que me fez lembrar os sons que eu ouvira e sentira no círculo de pedras. Não havia, entretanto, o tom estridente de violência inumana. Aquele era o som normal de conflito humano e seguia na sua direção.